Na piadinha tinha certeza. E fui naquela sede ao pote. Eu vivi esse pesar de sorte. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? É que a gente se casa ao sul de parto pro cruzeiro. Subi por um tempo e pegaram uma praia de boa no meio de janeiro. O casa combinada, a gente fica assim. Pague 200 parcelas. Juntar dinheiro, troca o carro e evita de janta fora. O golfinho garanta as férias. Daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, lá brincando de boneca. Meu patrão Marcelo Barraga, Marcão da Van, bora China CDs. Eu vi, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? É que a gente se casa, não surge, partiu pro cruzeiro. Sumi por um tempo e pegaram uma praia de boa no meio de janeiro. O casa mobiliada, a gente fica assim. Pague 200 parcelas. Juntar dinheiro, troca o carro e evita de andar fora. E copinho garanta as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, lá brincando de boneca. Meu amigo, tira o CD. Cê é ovo, CD.